02-77 e o controle Salvador 120.8. Uno 600. Uno 600 a bordo, 4 horas e 20, galeão. Cruzado táxi para a direita, via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 118, missão 62, ajuste 10 no 8, Oxnay 63 e no 5. 386, até a próxima, ou é. Regimento correto, confirme pessoas a bordo, alternativa autonomia, o Vitor Alfonso. Gente, o Vitor Alfa Alfa para acionamento, táxi e decolagem, chama a torre agora em 18.612, vai ajustando 0 no 8, Vitor Alfa Alfa. Na AD, é isso, Vitor Alfa Alfa? Livre acionar Chem Tax. Salvador, ele volta. Mike Deforme decolado aos 24, chama o controle 1208. 208. O uniforme decolado no momento, pulando à esquerda, na sua escuta. Papapá, uniforme, Mike uniforme, contato razão na decolagem, suba para o nível 260, mantendo o perfil da saída MOMO, transição nítida. Positivo, senhor. Salvador, boa tarde, Cascavel 53. Boa tarde, Cascavel 53, mantendo o nível 170, sou vigilante, Cascavel 53. Gol 1333, livre decolagem, 130 graus, 109. Livre decolagem, 10, gol, 1333. Entre as nossas, por... 6315, ali mantém. Gente, Vitor Mike Quebec, prossiga espaço aéreo Gol, frequência ali para coordenação local, tá bom? Graças, até a volta. Ixi, boa tarde, tango correto, ajuste no 0 no 8, pronto para cópia? Pronto, cópia é o Chanel 1142. Autorizado, Salvador Recife, ele é Upper Whisky 58, nível de voo 350, saída Puca, transição Caju, decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda, transponder 5476, e o controle Salvador 120.8. Autorizado 350 na Puca, Aracaju, upwind 5.8, decola da 10, curva esquerda, transponder 5476, controle 120.8. Apenas confirmando a aerovia Upper Whisky 58, ok? Upper Whisky 58 e o nível de voo aprovado 350. 350, Upper Whisky 58, Oceanair 6142. Correto, chame pronto, 6142. Zero, chame agora Centro Recife em 12685 até 2545, logo. 2685-3545. Secundário 2545. Secundário 2545. Alfa Alfa, autorizado o táxi, informe para o ingresso no set. M3 15, livre de colagem, 120 graus, 109. Livre, M3 15. Vale 648, desça para o nível 050, autorizado chegada a Mari, altimetro 908. 50 Mari, 18, pode voadura? Autorizado direto a Itape. Ok, boa Itape, gol no 648. O 3, 1, 5, decolado aos 30, controle 1208. 1208, buena. Oxalé 6315, contato radar na decolagem. Subinicialmente o estrito nível no 60. Mantenha o perfil da saída da Lida da Bridge. Dayel Lida Bridge, receita 60, pode fazer curva direta para Dayel. Autorizado direto da EOM, 6315. Direto da EOM, graças. Bola 333, suba para 360. 360, tem certeza, bom, 333. 648, desça para 3.000 pés, altímetro 1.08. Reporte alinhado e pronto para decolagem, Vitor Alfa Alfa. Bora 333, chame agora Centro Recife, 251, até 3325, por favor. 1-9, livre de colagem. Voador Xander 6142, posição 06. Autorizado, chama para táxi 6142. Salvador, boa tarde, Santa 3192, informação. Santa 3192, contato radar, desça 4050, autorizado a chegada à Mária. 050 via Mária, 3192. Possível, papai Tango Juliette, Bravo Delta. 0908, Vitor Alfa. A gente está autorizado inicialmente até Pátio 3, até a entrada do Pátio Vitória, pode para ingresso no mesmo, ok? Tem o tráfego no 612, a Bianca está com o pushback, vai impedir a passagem do senhor, pode para ingressar no Pátio Principal, Juliette Bravo Delta. Papá, papá, uniforme, Mike, uniforme, chama agora Centro Recife, 2005, até 2545, vovô. Alfa, contato radar na decolagem, super nível no 00, mantém o perfil da Fira Coral. Mantendo o perfil da Coral, subindo para uma centena na sua escuta, Vitor Alfa. Volume 648, desce para 2.000 pés, autorizado final ILS X-Ray, forma estabilizada. 2.000, autorizado final, reportará estabilizado. Delta 6614280330, o Delta Natal. Natal 3030, confirme POB. 80. 3 ataques, Apache, Índia Alfa, ponto de esfera, pistão 0218, pressão 62, ajuste no 018, chame 142. Apache, Índia Alfa, 118, pressão 62. Usando 306315 para o 360. Opa, viu, 360, chame agora Recife 251, não tem 3325, vamos. 351, 3325. Do Airbus da Avianca, prossegue pátio principal, contornar os portões, pós Lima, Mike, Quebec, na Quebec para o cruzamento no 735, chame 2-1862, Juliette Bravo Delta. Alfa está mantendo o perfil da saída coral, confere. Estimativa agora atingindo 2000, com curva direita 270, aguardando o 223 para coral. IP-549 é o sol. IP-549 não é tudo. Fecha o plano, tá válido ainda até os 50. Só pagar o nova copa pro seu, ok? Ok. Cesado, Vitória da Conquista, roda direta, 200 nível, arbor direto, sai da arbor direto, decolando na primeira curva direita, transponde 5453 e o controle Salvador 120.8. Transconfirmando o nível 200, ok? A 200, ok. Gente, está autorizado o pushback, o acionamento de chamber taxi 5489. É, correção então, o 549 mais 3453. Gente, reporte quando pronto então, 5489. Mi 142, Dorinho decola da 10, vento 120 graus, 11 nós. A 48, 3 milhas para o mar do canto externo, complete final ILS, é fecha, não tem noite desse mal meio bomboso. Muito bem, obrigado, até feita. 3192, desça para 2000 pés, sem restrições de altitude, autorizado final ILS, X-Ray, informe estabilizado. 2000 de restrições, vai reportar estabilizado, 3192. Xenem 142, decolado aos 42, chame o controle 1208. 08, bom dia. Salvador, voo do 648. Está baixado, travado e estabilizado no X-Ray. 142, contato radar na decolagem, suba para Lima 350. Sai da PUCA, transição Caju. 350, foi. 648. autorizar, chame o táxi 489. Bravo Delta, autorizado cruzamento até a Baeté. 08, confirma o Pátio 54. 5 ponto para cópia. Autorizado Salvador, Morro de São Paulo, rota direta, 2500 pés, AGL. Decorda 17, curva direita, corredor axé, restrito 1.000 pés, aguardam liberação do controle. Transponde 0153 e o controle Salvador 120.8. Controle Salvador, boa tarde. 0154, transfere, transfere, transfere, transfere. Boa tarde, 3154, contato radar, autorizado chegada mais intensa para o nível 050. Altímetro 0.08. Autorizado e táxi, 3-1 segundo. Confirme? Acione e chame táxi, meu Oscar. Tá 3192, autorizado sinal IRS, é que foi informe estabilizado. IRS, 5489, pronto, tá? OB 56, autonomia 0330, alterna Salvador. 56, Salvador. Confirma a autonomia? 0330. Atualizado táxi, via parte principal, Índia, Alfa, no ponto de espera, destino 0, torre 18.62, ajustando 1018, trip 5489, bom voo. Índia, Alfa, 18.6, no ponto de espera, o trip 49, obrigado, com o canal. Chame agora Centro Recife, 2085, até 2545, bom voo. No 648, prossegue táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Prossegue via Alfa, chama antes da Juliette, gol no 648. Azul 4065, informação Tango, ajuste no 08, aguarde para a cópia. Chassé, está pronto para a cópia? Autorizado, Salvador Campinas, via Zulu 16, New de voo 340, saída da El Leda, após Leda, direto Bridge, onde Deceptor via, após autorizado conforme a rota. Decoda pistão 1-0 com primeira curva direita. Transponder 5523, seu controle Salvador 120.8. Correto em Pronto Azul 4065. 1-42, chame agora Centro Recife, é 1-2685, até 2545, bom voo. Recife, 1-2685, 2545, obrigado. No 648, Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, gol no 648. Decolado aos 49, chame o controle 120, decimal 8. 208, obrigado, tá bom. Chame agora Torres, Salvador, noite, decimal 6, bom. 26, boa tarde. Controle Salvador, boa, trip 5489, transfere. Tá, trip 5489, contato radar na decolagem, mantém o perfil da saída Arbor até a posição Arbor, depois. Jarbor voa direto, vitória da conquista. Perfil de Jarbor, após, direto conquista. Então 3154, desça para 2 mil pés, livre de restrições de altitude. Altimetro 9018. Pés, 3194. 3192.